solidão. A saudade tomou conta do meu pobre coração. Perdi a esperança, minha vida é chorar. Eu faria qualquer coisa só pra ver ela voltar. Eu faria qualquer coisa só pra ver ela voltar. Botei até anúncio no rádio e televisão. Já foi classificado no jornal Primeira Mão. Mas nada adiantou. Manhosa, és maravilhosa, estou ansioso para te ganhar. Quero teu corpo suado, sapeca levado, gostoso, molhado, todo arrepiado no teu aconchego, eu vou te amar. Volte, menina cheirosa, dengosa, vaidosa, gatinha, manhosa, és maravilhosa, estou ansioso para te ganhar. Quero teu corpo suado, sapeca levado, gostoso, molhado, todo arrepiado no teu aconchego, eu vou te amar. Ansioso.